pra você se divertir. Canta o meu samba, quero ver você sorrir. Canta o meu samba, que você encanta. Canta o meu samba, quem canta seus males espanta. Oh, canta o meu samba pra você se divertir. Canta o meu samba, quero ver você sorrir. Canta o meu samba, que você encanta. Canta o meu samba, quem canta seus males espanta. O meu samba é céu de estrelas e luar, o meu samba é coquetel à beira-mar. O meu samba é noite de baile, a fantasia. O meu samba é paraíso de alegria. Oi. A fantasia, o meu samba é paraíso de alegria. Canta o meu samba pra você se divertir. Canta o meu samba, quero ver você sorrir. Canta o meu samba, que você encanta. Canta o meu samba, quem canta seus males espanta. Oh!